policial, o tiozinho com a faca, preso muito louco, fedendo a cachaça, cheio de sangue no corpo. Invadiram a delegacia e resgataram outro ladrão. Diretoria, pega tudo e seu peso, se mata tenso. Sorte eu vejo e já prevejo desgraça na minha firma, eu não quero. Quem da periferia não foi reconhecer o mano sendo necrotério. Porra, eu tô com medo, mas eu não mereço. Vou descolar um ferro, mudar meu endereço. E aí, tem uma porra de artigo no passado, uma pá de teta mal resolvida pro meu lado. Até parece encomendado, tá dentro do pacote horário nobre, preenchido com desgraça de pobre. Mantenho o um sorriso forçado e tento esquecer o meu sofrimento, pois é só mais um fim de semana sangrento. Ser o gangsta que me restou. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Eu nasci pra sobreviver, mas tá valendo. Esse é só mais um fim de semana sangrento. Eu nasci pra sobreviver. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Eu nasci pra sobreviver, mas tá valendo. Esse é só mais um fim de semana sangrento. Eu nasci pra sobreviver. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Trabalhador, criança, noia ou piranha, tem pouca diferença pra madame e pro bacana, que faz questão de ser. O quanto mais sacana, pega, explora, te dá um salário de fome e te manda embora. Põe o gambé, filho da puta, no meio da rua pra te espancar a luz do sol e matar a luz da lua. Rouba o dinheiro do povo do pobre e não tem vergonha. Critica toda hora os moleque que fuma maconha. Escondem com segurança a mansão e a clínica. Sua mãe na neurose, seu filho em coma. Motivo overdose, descarrega sua raiva em nós. Cadê Deus? Me diz, está olhando por nós. Começou a garoa, começou a garoa. Não dá pra conversar com a minha coroa. 9 da noite, sabadão, fim de semana. Tô na goma sem grana, e aí, como é que faz? Truta, como é que faz? Com a mulher grávida, eu desempregado. Isto até parece um convite de Satanás, que aliás, foi quem me jogou dentro da Febem. A tentação é grande, mas pra lá não voltarei, porque nasci pra sobreviver, mas tá valendo. Esse é só mais um fim de semana sangrento. Ser um gangsta que me restou. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Eu nasci pra sobreviver, mas tá valendo. Esse é só mais um fim de semana sangrento. Eu nasci pra sobreviver. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Eu nasci pra sobreviver, mas tá valendo. Esse é só mais um fim de semana sangrento. Eu nasci pra sobreviver. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Domingo cedo eu acordei bem pensativo, já sentado refletindo sobre como será o meu destino. E até me estica e me incomoda. Situação de pobre, parceiro, tá sempre foda. Não dá pra viajar no carnaval, e muito menos, parceiro, juntar uma grana, poder copar o enxoval. O artista, filho da puta, mostra sua casa pra todo mundo ver. Eu não queria, mas é o que vai acontecer. Assalto, estrupo, sequestro, óbito. Não tenho senha pra falar ladrão, eu não serei o próximo. Antes de mim, meia dúzia vai cair, pois infelizmente esse é o jogo dos poderosos que nos transformaram em monstros perigosos. Pois eu sei que antes de matar um burguês, já tô prevendo, vou ter que matar mais um irmão. Talvez não possa aproveitar.